Bola na Rede. Boa noite a todos e sejam bem-vindos à 5ª edição do Bola na Rede, o programa de maior sucesso desta ESCS-FM. O meu nome é Mário Oliveira e esta semana temos um programa diferente do habitual. Como sabem, na segunda-feira passada houve derby lisboeta entre Benfica e Sporting e, como tal, o programa de hoje é totalmente dedicado a esse jogo. Por isso mesmo, temos cá os nossos dois habituais comentadores, representantes de Benfica e Sporting. Tiago Martins, olá Tiago. Ora boas, grande Benfica, pá. Ah, contente. E Jorge Oliveira, para o Sporting. Olá Jorge. Olá, mais ou menos. Olá. Devem ainda estar-se a perguntar onde é que está o João Monteiro, o representante do Futebol Clube do Porto neste programa. Pelas informações que ele me transmitiu, era impossível estar presente nesta edição. Não sei o que se já passou. Já desistiu. Tu sabes o que aconteceu, Porto. Tiago? Tem andado os dois a desistir. Ele não anda assim muito bem disposto. Não sei o que é que se passou. Não sei. Pode ser que ele ainda nos surpreenda durante o programa, quem sabe. Segundo o Tiago, ele deve estar nervoso por causa das exibições do Benfica, não sei. Deve-lhe andar a fazer olha mal. Sim, ao sistema nervoso. Eu acho que sim. Será que ele já ficou com medo desta vitória, Tiago? Palhão comer marisco, gajo. É já este fim de semana. Vamos a isso. Pois bem, apresentações feitas, vamos então à análise do grande jogo. Pode sair o remate, falta pé! A jornada. Sporting 0, Benfica 2, golos de Sálvio aos 15 e Gaetão aos 63. Tiago, o que é que achaste do jogo? Vamos começar. Olha, eu do jogo, que tu me perguntaste basicamente, para mim foi, pá, foi um bom momento de futebol, foi mais uma boa exibição do Benfica. Uma melhoria do Sporting em vários aspectos técnicos e também táticos. Acho que o Paulo Sérgio, que supostamente não foi o treinador neste jogo, digamos, mas que obviamente as orientações são dele. Sim, exatamente. Acho que esteve bem, esteve melhor do que tem estado nos últimos tempos. E se calhar era um bocado como o Jorge dizia na semana passada, no nosso Bola na Rede, que jogar contra o Benfica é sempre aquela motivação especial. E se calhar, pronto, isso tocou um bocadinho o Paulo Sérgio e até o Sporting acho que não esteve mal. Pelo contrário, também não esteve assim tão bem como o Cabral disse, o adjunto. Mas acima de tudo, o Benfica esteve muito bem e viu-se pelo resultado. Concordas com o teu treinador que na primeira parte do Benfica foi muito superior ao Sporting e na segunda só porque estava a jogar com 10 é que a coisa não equilibrou? É que a coisa equilibrou? É assim, acho que foi um bocado, a primeira parte foi o taco-a-taco. Fez lembrar assim um bocadinho aqueles derbys aqui há uns anos atrás, quando o Sporting estava muito bem, aqui no princípio, sei lá, 2004, 2003, 2002, por aí, em que havia sempre aquele nervoso miudinho que o Sporting pegasse na bola assim de repente e marcasse um golo. E a primeira parte foi um bocadinho assim, foi bastante interessante. Portanto, não pegava muito por aí, acho que tivemos as equipas muito bem na primeira parte. O Benfica conseguiu superiorizar-se através do resultado, num lance que foi um bocado fortuito, a gente teve um bocado de sorte. Erraste por pouco, disseste na semana passada, disseste que o Benfica ganha 3-0, foram 2. Sim, por acaso ia realçar isso, mas agora já me estragaste o momento, portanto agradeço. mas acho que foi uma boa primeira parte. Quanto à segunda parte, é que há que dar o mérito à nossa equipa, porque um jogador a menos e um esquema tático, como o Jesus disse no final do jogo, em que parecia que estávamos a jogar com o mesmo número de jogadores do que o Sporting, e isso notou-se, e portanto foi uma boa segunda parte, talvez até melhor do que a primeira, bastante interessante. Jorge, e tu, as tuas perspectivas gerais, a gente já vai mais aos aspectos mais técnicos, no geral, o que é que achaste do jogo? Eu, no geral, achei um jogo, eu vejo sempre pelo lado dos verdes, achei um jogo fraquinho, o Sporting deixou jogar, e o Benfica já tinha provado, que quando os adversários deixam jogar, o Benfica aproveita. E acho que foi o que se passou. A primeira parte eu não gostei muito. O Sporting estava muito, muito perro. Aquele meio campo não funcionou como era suposto. Sentiu-se muita falta do Valdez e o do Vukcevic, que teve um problema de última hora. Outra grande falha, que eu acho que foi preponderante e que se calhar podia ter mudado um bocadinho o tema de conversa hoje, foi a lesão do Carriço, que teve um problema nas costas também. Não gostaste da exibição do Polga e do Torcigliari juntos? Eles não se entenderam. Não se entenderam. O segundo golo, sobretudo, o primeiro também. Pronto, acho que posso dizer que os dois golos, não quero estar a apontar dedos, por acaso até quero, mas não vou fazê-lo. Podes apontar, ninguém se chateia. Até porque isto é errado e não se vê os dedos a apontar. Mas são os dois falhas defensivas, mais ou menos graves, com mais ou menos culpa dos centrais. Nota-se que eles não estão habituados a jogar um com o outro e sentiu-se. E quando a defesa treme, isto é como o castelo de cartas, né? quando a parte de baixo treme, o resto também acaba por tremer. Uhum. E não houve ligação entre a defesa e o meio-campo, e daí não houve depois ligação entre o meio-campo e... Eu ia-lhe chamar ataque, mas é mal aplicado o termo. O meio-campo assim, mais subido. Notou-se as deficiências do Cristiano, que ainda não, das duas uma, o rapazinho é mesmo pouco dotado, que é a minha opinião pessoal, ou então ainda não está entrosado na equipa e com o esquema de jogo, qualquer que seja ele, que o Paulo Sérgio tenta transmitir. O Grimi também não esteve bem e houve muita coisa que não esteve bem. Eu fiquei surpreendido não jogar o Manish este fim de semana. O Manish teve... Não que eu admire a qualidade do Manish nesta altura, mas fiquei surpreendido. Não estava à espera que... Não estava à espera que ele jogasse. Mas não estava à espera que ele jogasse ou estava à espera que ele jogasse de início? Estava à espera que ele jogasse de início, não estava à espera que ele começasse no banco. Houve aquele episódio, eu só me apercebi a meio da semana, porque me contaram que acho que a saída dele do último jogo não foi muito pacífica. Sim, atirou uma camisa ao chão, porque eu me informei. E supostamente falava-se que o Manish, supostamente, ia sentar durante este jogo contra o Benfica, e na minha opinião era o que devia ter acontecido. Os problemas disciplinares têm de ser resolvidos na hora, e isto só vem reforçar aquela ideia que já se sentia, que em Alvalade toda a gente faz aquilo que lhe apetece e safa-se com uma palmadinha nas costas. Gostaste da exibição do André Santos e do Pedro Mendes no meio-campo? O André Santos eu já o elogiei várias vezes aqui, já tive essa oportunidade. O rapaz está feito um bom jogador. Está-se a fazer jogador. E o Pedro Mendes, e o que acaba por ser curioso, temos um dos elementos mais jovens da equipa e um dos mais velhos a jogar. Combinam bem. Eu ia dizer muito bem. Mas, e ambos pronto, portugueses. Mas, ambos portugueses, atenção. Isso é importante. Que pode ser aqui a passagem de testemunho a nível de seleção e outras andanças. Quem sabe para o André Santos, que tem um futuro brilhante à sua frente. Se calhar até fazia bem sair do Sporting. Não sei, pode ser, tenho medo que aconteça aquilo que se tem vindo a observar com o Carriço. Pronto, fora este jogo que ele não pôde jogar porque teve o tal problema nas costas. Mas eu, por um lado é óbvio que quero que os jovens talentos do Sporting fiquem no Sporting para poder contribuir para o sucesso da equipa, mas por outro também me custa ver, enquanto português também me custa ver quase estes miúdos que parece que desaprendem de semana para semana. Sim, claramente subaproveitados. O caso do Carriço é mais grave, diria eu. Mas pronto, a nível do meio-campo a coisa nem correu tão mal. O Matias Fernandes faz um bom jogo, na minha opinião. Acho que é geral, acho que todos os sportinguistas consideram o Matias o melhor em campo. De facto, eu confesso que não esperava tanto depois da paragem dele por lesão. O que é certo é que, com a sorte ou o azar, pronto, depende por onde se veja, da lesão do Jaime Valdez, ele aproveitou bem a vaga, correspondeu, e foi dos muito poucos que responderam e que ainda... Talvez ele e o André Santos, na minha opinião. Não gostaste do Postiga? Isso é uma pergunta com rasteira, não é? Sabes não... que... Pá, acho que é um bocado... Eu não achei. É um gajo esforçado, mas também não passa disso. Eu acho que ele ainda consegue ser dos mais esforçados. Ele ainda criou aquele lance de perigo. Podia ter dado gol. É um lance que podia ter dado gol. O cabeceamento. Eu não achei que ele tivesse assim tão mal. E acho que ninguém lhe dá o devido crédito no Sporting. Desculpa lá... Acho que nunca ninguém lhe deu, no Sporting é no outro lado. Não, assim, ninguém duvida da dedicação e do... Não é um jogador cheio de talento, não é isso que eu estou a dizer. E até, porque há uma questão fulcral. É que pagam para o homem fazer golos. Não é para ele, claro que é para ele se esforçar e para dar tudo o que tem e blá blá blá. Mas a profissão dele é marcar golos. Uhum. Não te esqueças do Nuno Gomes. É um exemplo. O Nuno Gomes era um ponta de lança que fez épocas de grande nível e nunca foi um goleador por excelência. Mas marcava golos. A questão é essa. Marcava, mas houve aí épocas no Benfica que ele era sempre titular Eu até te vou dar um exemplo. Sobre o Postiga, que eu até tive... Tinha lá uma daquelas revistas, não sei se se lembram do Record, que vinha com o Record. Sim. E tinha lá uma muito interessante, que era sobre o Postiga, quando ele jogava no Porto, acho que era na época do Quadrenes, isso não tenho a certeza. E o que dizia lá era que o Postiga... É um excelente número 10. Houve uma altura que o Postiga jogava... A número 10, exatamente. Okay. Também já se falou nisso no Nuno Gomes. Eu acho que são pontas de lança muito parecidos. Para mim não são pontas de lança, são segundos avançados. Sim. Só que geralmente quando se fala em segundo avançado, envolve cá João primeiro. Claro. O que não existe. Mas isso aí a culpa já não é só do Postiga. Porque aquilo que lhe estão a pedir é que ele seja primeiro e segundo mais uma série de coisas que o rapaz supostamente não teria de fazer. E eu não devido o esforço e da dedicação dele... Que de facto se vê, e ele aplica-se nos jogos e suponho que nos treinos também, mas de facto, já falei aqui nas bolas ao poste e nas bolas à barra e não sei o que. É um ponta-dança com um azar. É verdade, é o eterno azar. Eu gostava de o ver, sabes, gostava de o ver com o tal Pinheiro, com o Paulo Sérgio. Acho que aí é que era um entendimento perfeito. O Postiga com um avançado alto, Não olhes para a seleção, não olhes para o Galmeida, mas um ponta-lança com bons pezinhos, alto. Eu acho que seria uma combinação interessante. Acho que é o que está a faltar ao Sporting, um ponta-lança. Tanta coisa que está a faltar ao Sporting, mas pronto. É uma das coisas. É uma delas, mas só arrematando aquilo que estavas a dizer, é basicamente... O Postiga é um rapaz esforçado e ele faz pela vida e contribui para a equipa, mas lá está. Ou ele, por deficiência, às vezes, e outras vezes, porque não tem... um coletivo de jogadores a jogar para ele, que é o que se vê no Benfica, e é por isso que o Benfica funciona tão bem de meio campo para a frente. O Kardec fazia gols no Benfica. Pois, a partir daí já tudo é possível. Até eu fazia. Mas porque há um conjunto, faz lembrar um bocadinho o esquema tático do handball, todos à voltinha, todos à voltinha do lado do boneco, em que está tudo a jogar para ele, e de facto funciona, porque com mais ou menos dotes técnicos, táticos, por aí fora, do futebolês que se aplique, se tens uma equipa a jogar para um centro, para um bem comum, para, neste caso, para um Postiga, que devia estar bem acompanhado e não está, a coisa devia funcionar, e não funciona. E tu notas isso, se analisares as recepções de bola dele neste jogo, se a gente tivesse as imagens todas as bolas que ele recebeu, é tudo a muitos, muitos metros da baliza, aliás, da área sequer. Pois. E ele está muito desacompanhado. Isso é muito difícil, revela aquilo que eu estava a dizer. Que e não facto, é fácil. De facto, não se pode pedir ao Postiga para vestir a camisola. Olha, vais ali jogar mais ou menos para aquela zona e desembrulha-te. E convém que haja um suporte, quer do meio campo, quer supostamente desse segundo avançado que estavas a falar, que é para o Postiga poder aparecer um bocadinho mais na cara do golo. Mas eu estava a falar do Postiga como o segundo avançado, não estava a dizer o Postiga com o segundo avançado. Eu estava a incluir o Postiga na posição de segundo avançado. Sim, sim, pronto, isso, a ordem dos fatores é arbitrária. Eu considero um melhor segundo avançado. Não tem até o momento um meio campo rigoroso e tão bom tecnicamente para ter passar o Luís Cedo. Sim, não é fácil jogares com o Cristiano e o Djawa nas alas. Assim, nem o Saviola ou o nesta altura um bocado mesmo difícil. O Djawa, eu não achei que ele tenha feito um mau jogo. O Djawa é aquela só coisa que é, parece ele faz uma coisa bem, realmente, mas não consegue fazer duas. Não consegue fazer duas seguidas. Faz lembrar um bocadinho o esquema do eletrocardiograma, né? Para cima e para baixo. Não exatamente. É que, não falha sempre qualquer coisa. E o comentador do Sport TV disse isso, naquela arrancada que ele deu e que depois passou para... acho que foi para o Postiga, acho eu. Um grande contra-ataque, o Postiga isolado, e ele mete um passo facílimo. Foi. Parece que complica mais fácil. Ele é muito importante. É um jogador, por exemplo, para uma equipa que joga em contra-ataque, é perfeito. É um jogador muito rápido. Mas depois falha na se altura, for alguém fazer o passo por ele, resulta era bem. Era espetacular. Ele tem... Pronto, mas precisa de treinar. Tiago, mais alguma coisa que queres apontar sobre o jogo? Eu queria te puxar a conversa a partir dos cartões amarelos. É um excesso de cartões amarelos na primeira parte. É uma coisa absurda. Assim, eu acho que... Tanto para Benfica como para Sporting. Não foi atendendo às declarações do Jesus no final, a dizer que pronto, o habitual, que os árbitros não percebem nada disto e que não é assim que se controla um jogo. Concordas com isso? Epá, acho que foi, se virmos bem, e aí, olha, se tivesse com alguém Guimarães já me ia dar a cabo da cabeça, já sei como é que é, ainda bem que ele não está cá. Não foi um ambiente fácil. O árbitro, se tem uma decisão errada, pá, eu quero salientar esta equipa de arbitragem, eu não vi um fora de jogo mal assinalado. E havia um fora de jogo muito difícil neste jogo. Achas que foi penalti aquele lance do João Pereira aos 6 minutos? Eu ontem estava a ver um programa. Olha, vou ser concorrente, ser sincero, um programa concorrente. Vou ser sincero, não vi esse lance. E eu, assim, custa-me perceber como é que aqueles supostos comentadores consideram que. Não sei se estás a relembrar do lance, Jorge. Sim, pronto. Perfeitamente. Não vi. Realmente poderia haver penalti. Agora, é preciso que o passo do João Pereira não vá para um jogador que esteja fora de jogo. E realmente a intenção do João Pereira é desmarcar o jogador que está em fora de jogo. E o que eles consideravam lá, e isso aí gostava de ter a vossa opinião, é que ao fazer o passo, a bola não chegou lá. Consideram fora de jogo isso? A questão é aquilo que está em causa aqui, é a ordem cronológica das coisas. E a intenção, faz parte da intenção de um fora de jogo. Quando tu tens a intenção de cruzar para uma área, se o jogador está adiantado... Desenha-me o esquema. O jogador que sofre a falta estava em fora de jogo? O jogador que sofre a falta, não. Não, não, o jogador estava em fora que faz de jogo. O passe. O jogador que faz o passe é o João Pereira. O João Pereira, no ato de fazer o último passe, supostamente é derrubado dentro da área. Portanto, no meu entender, o que aqui está em causa é a ordem cronológica das coisas. Ele, no ato de fazer o passe não chega a sair e ele, de facto, sofre uma carga dentro da área. Ele faz o passe e a bola ressalta num jogador do Benfica. Sim, mas... E ele depois cai. Pronto, mas ele aí é derrubado. Consideras então o penalti? Eu acho que sim. E tu, Tiago, não se lembra do lance? Epá, é assim... Eu explico aos nossos comentadores. Eu sou um gajo pirata, não tenho Sport TV. Não vamos entrar por aí. Ou seja, o Bola na Rede não apoia a pirataria. Pronto, eu sou sincero. Senão nem estava cá hoje, se não fosse a internet. Mas estava a tentar explicar-te. Provavelmente, os códigos de arbitragem, há de haver lá qualquer coisa a dizer que há uma regra que se sobrepõe sobre outra nesse tipo. Pá, tipo código da estrada. O agente de trânsito sobrepõe-se aos sinais luminosos, estás a ver? Nessa altura, não sei se fora de jogo se sobrepõe a uma carga dentro da área que teria a penalidade. Repara numa coisa. O João Pereira está a entrar na grande... Vou tentar descrever o lance o mais pormenorizadamente possível. O João Pereira entra na grande área, faz o passe. A bola bate no jogador do Benfica. Quando o João Pereira faz o passe e a bola bate no jogador do Benfica, está um jogador em fora de jogo para quem ele queria fazer o passe. Ok. Esse jogador está em fora de jogo. Está fora de jogo, sim. E o João Pereira, ao correr para a bola, recupera a bola e cai dentro da área. Com lance, Jorge, para mim parece-me grande novidade, a ti também deve parecer. Sim. A grande novidade existe, realmente. Sim. Agora, resta saber se não há fora de jogo antes da grande novidade. E é isso. E é isso que existe. O outro jogador do Sporting, de facto, está adiantado. Está muito adiantado. Mas a bola andou um metro desde os pés do João Pereira. Mas a intenção... Assim, conta a saber se vale a intenção ou não vale. Se há carga depois do passe, há carga depois do passe. Sim. Ah. Então é fora de jogo. Temos pena. Mas a bola não chegou avançada, percebe? Mas eu acho que aí vale a intenção. Já ao passe, estás a ver? E o fora de jogo é a partir do momento de passe. Portanto, será aplicável a tudo, digamos. É uma questão de interpretação. Eu não apoio a pirataria. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O que estes gajos fazem, acho que isto é uma vergonha. E como tive a oportunidade de estar em Alvalade e ver o jogo, para a minha tristeza, com os meus ao vivo, obviamente gritei penalti, gritei gol no lance em fora de jogo. Depois vim a saber que de facto estava fora de jogo e é bem assinalado. Sim. E também chamei uns nomezinhos à mãe do árbitro e não sei o quê. Mas aquilo que estavas a falar em questão ao controle do jogo que o Jesus referia através dos amarelos, eu acho que é preferível um árbitro assumir o controle do jogo a fazer e a mostrar amarelos. Mas não vês isso em Inglaterra? Do que a não mostrar, percebes? Mas em Inglaterra é aquela questão da regra e da exceção. Sim, é um futebol diferente. Eu sei que esta comparação é ridícula. É sempre um futebol diferente. É como os comentadores, pá, estão a comentar um jogo e há uma falta, pá, que não é falta, pronto. E é pá, isto em Inglaterra não era sim, assim. Sim, é uma comparação que não faz sentido. Não vale a pena. Mas o que eu queria saber é se acham que se justifica. É que a certa altura já o Benfica já tinha os jogadores todos amarelados e o Sporting não foi por pouco. Era aquilo que eu te estava a tentar dizer e que tu interrompeste-me e, entretanto, viemos dar esta conversa. Pá, era um ambiente difícil em que se há um erro técnico por parte do árbitro e o Sporting ganha por causa disso. Ele tecnicamente não teve mal até. Houve. Se há, tipo, o Benfica perde o campeonato ali. No entanto, pá, eu acredito que a certa altura ele tenha preferido advertir os jogadores e tentar fechar um bocado o jogo e tentar limitar casos, digamos, controversos, lá está. Sim, sim. Pá, eu compreendo. Entretanto, o homem está a tratar do jogo, estão a polícia a ser agredidos na bancada, também não deve ter sido fácil. Já lá vamos. É pá, acredito que seja uma condicionante e uma conjunção de coisas. Então não concordas com a nomeação, que era um árbitro extremamente jovem. O Soares Dias? Não. Eu digo-te, eu acho que não foi uma má arbitragem. Agora, eu também não considero que tenha sido uma má arbitragem. Foi limitado, é que foi. Foi. Sim, que acho que há lances em que o amarelo é mostrado de uma maneira excessiva e que não era preciso tanto. Uhum. Mas há outros também que se calhar seria preciso e não foi mostrado. Não foi um jogo fácil, foi um jogo bastante duro. É preciso, as duas equipas estavam nervosas, cada uma pelos seus motivos e também pela moldura que os adeptos formaram e por todos os acontecimentos. Mas o estádio não encheu? Não, não, não, não 30 e tal mil só. Uhum. Que é fraquinho. Foi 36 é fraquinho. Mil. Pronto, estava à espera de muito mais. Mas também é uma segunda-feira. Mas não compensa. Não se percebe muito bem. Mas só para não é estar a querer desculpar o árbitro, eu não acho que ele tenha estado particularmente bem, mas também percebo aquilo que o Tiago estava a tentar um bocadinho explicar, que é um jogo com muita coisa, lá está, é magia do futebol, é magia de um derby, há muito mais do que dentro das quatro linhas. Exato. E pronto. Achas que acusou a pressão, então, um bocadinho? Acusou porque tem de acusar, porque é um jogo especial, porque são duas equipas... Não, não tem de acusar, um árbitro com o mínimo de experiência aguenta. É um bocado gratificante uma coisa dessas, pelo menos a minha opinião, é? Naquele debate já global sobre as tecnologias no futebol, quer dizer... O futebol não tinha metade da piada se tivesse lá um robô com apito que tivesse toda a tecnologia necessária para analisar todos os jogos instantaneamente, todos os lances instantaneamente. E isso também contribui um bocadinho porque a gente gosta tanto de futebol e porque a gente anda cá de gastar dinheiro e ir aos estádios e isso tudo. Que, bem ou mal, o árbitro está ali a fazer o seu trabalho. Da mesma maneira que o Cristiano falha, da mesma maneira que os jogadores falham todos. Pronto, agora se calhar estou a crucificar um bocadinho o Cristiano. Mas da mesma maneira que os jogadores falham, os treinadores também falham. Muito fraquinho, realmente. Eu acho que ele é limitado. Eu admito que é um jogador que eu gosto bastante. Ele no Paços Ferreira era bom, mas agora temos de fazer a comparação entre jogar no Paços Ferreira e jogar no Sporting. Os objetivos são diferentes. Pois, lá está. Mas olha, com um bom treinador, pá, eu acho que é gajo para... É gajo para ser bom jogador. Não tem técnica, mas todos os brasileiros têm sempre um bocadinho de técnica. Resta saber se de resto se adapta. Todos os brasileiros. Continua, Jorge, continua. Pronto, só para não. Que acho que o senhor árbitro também tem direito a errar e que acho que é importante que ele conseguiu não perder o controle do jogo. Se calhar abusou um bocadinho naquilo que fez, mas eu acho que ele manteve o jogo sob controle, mais ou menos bem, com mais ou menos eficácia e rigor técnico. Ele conseguiu segurar as rédeas do jogo. E não deixou também que aquilo que se passou à volta do relvado, nomeadamente as pancadarias e tudo mais, não deixou que isso deixasse, perdão-me pelo pleonasmo, que isso deixasse transparecer também para dentro do campo. E que os níveis de nervosismo não ultrapassassem o normal, que já é normal num jogo destes. Sim, pá, tenho de concordar, acho que sim. No entanto, se me perguntas isso um bocado para me picares pela expulsão do Sidney, acho que é bem expulso. Tem de se culpar a si mesmo, quer dizer, acho que é. O primeiro amarelo é ridículo, há que dizer. Eu acho que é ridículo. No entanto, o segundo é ridículo à falta. Não fazia sentido, não, nem sequer havia necessidade. Portanto, o Sidney tem de se culpar a si mesmo, como eu estava a dizer, e acho que não tira credibilidade ao árbitro, enfim. Pronto, e agora queria, em termos das escolhas do Jesus e do Paulo Sérgio, Tiago, tu não houve assim grandes surpresas, apareceu o Carlos Martins no lugar do Aymar, algum comentário a fazer? Ainda ontem estava a falar com um amigo meu, que foi uma aposta ganha, que é fã do nosso programa também, e estava a comentar com ele que... E estava a comentar com ele, e posso ser um bocado mauzinho a dizer isto, mas que o Carlos Martins aparece um bocado porque era contra o Sporting, acho jogo que eu também tive essa percepção. O Aymar não jogou. É um bocado isso, mas não é só isso. Eu acho que ele poupou o Aymar, eu acho que ele, o Jesus descredibiliza o Sporting, o jogo contra o Sporting, e poupou o Aymar para ter o Aymar na quinta-feira contra o Stuttgart. Eu estava a comentar isto com ele e de certa forma acredito um bocado nisso, não é? Acho que ele viu... Achas no Carlos... que foi um risco? Não é um risco, o Carlos Martins tem mostrado... Mas ele não está tão bem em mente de forma. Tu disseste isso no programa passado, pá, eu não concordo totalmente. Não pego muito por aí. Talvez esteja a jogar é menos. Talvez seja isso. E acho que ele precisava um bocado disto. Não me lembro do último jogo em que ele entrou ao princípio e teve quase até ao final. Mas isso é como ele é, Mar. Teve quase até ao final. Entrou o Ayrton por ele, que é aos 70 minutos, uma coisa assim, não foi? Está bem, mas o Aymar tem lugar garantido, entende? O Carlos Martins não, e acho que foi importante para ele este jogo. E acho que ele quis mostrar um bocado isso. Acho que foi o acréscimo de estar a jogar contra o Sporting. Também deve-lhe ter dado algum... Gostaste da exibição do Carlos Martins? Sim, pá, gostei bastante. Acho que ele teve muito bem, teve muito seguro. E foi ali um motor como costuma ser o Aymar. E era isso que se pedia. Portanto, 5 estrelas. Pronto, e de resto não houve mais novidades, o Bons habitual? Não, pá, olha, gostava também de salientar... Já lá vamos aos destaques do Benfica e do Sporting. Vou só aqui perguntar ao Jorge, dá-lhe, então. A tua equipa, o que é que achaste da equipa que o Cabral escolheu para o jogo? Fraquinho. Pronto, já falámos no Cristiano e no... Começa por baixo, começa pela dupla de centrais que não estão habituados a jogar um com o outro e, portanto, houve ali algumas falhas de comunicação e falhas... táticas na organização defensiva quando o Benfica é muito forte a contra-atacar. Houve também o meio campo acaba por não funcionar muito mal, porque de facto o Matias e o André Santos, com a ajuda de Pedro Mendes, conseguiram segurar e conseguiram empurrar um bocadinho a equipa para a frente e comandar um bocadinho as tropas, mas lá está com muitas limitaçõezinhas. Uma equipa pouco objetiva a atacar, sobretudo, que parece que a gente chegava ali a seguir ao meio campo. Ok, e agora? Alguém tem alguma ideia? Que mudanças é que tu fazias na equipa? Não jogava o Cristiano, já percebi. Não tinhas o Vukcevic, não tinhas o Valdez, não é tinhas... É complicado por aí, mas acho que é um pecado o Diogo Salomão entrar um quarto de hora, 10 minutos. Esse menino não joga mais, não, uma coisa acho que eu não percebo. É um pecado. É um belíssimo jogador. E depois, de resto, sim, é como tu dizes, que não é fácil por causa das limitações também provocadas pelas lesões e pelos castigos. Até gostei de ver o Jaló e depois lá está o Postiga desapoiadíssimo e perdido, que não resultou. Obviamente que não resultou e estava-se a adivinhar, eu e todos os sportingistas que foram ao Alvalade ainda fomos, isto pode ser, calhe, qualquer coisa. E não tiveste esperança quando o Saleiro entrou, né? É pá, isso eu já não lembro o que é que estava a dizer do outro dia. Então não lembro que é que não tem mais nada, vocês não têm mesmo mais nada. É angustiante, porque quer dizer, o Saleiro também não vai resolver coisa nenhuma. Eu do outro dia vi um standard numa das claques, eu não sei se aquilo era a brincar, se aquilo era a sério, a dizer que o Carlos Saleiro, o CS9, também resolve. É muito bom. Também resolve. É pá, eu não sei o que é que ele resolve. Mas dentro de campo não resolve grande coisa. Ele já nem se deve lembrar como é que se faz aquela coisa que se dá o nome do golo, porque ele não demonstra grandes amizades. Tem com... uma aptidão ainda pior que o Postiga para fazer golo. É difícil com a baliza dele. E, quer dizer, quando chega aquela fase do jogo em que eu e todos os adeptos do Sporting vêm aquele homem a tirar o fato de treino... Mas quem é que tu querias que ele metesse? É que ele não tem mais nada. Ele não tem mesmo mais nada. Epá... Até eu ia lá dar um jeitinho. Eu, a sério, emprestava-me uns ténis e eu saltava para lá e dava lá um jeitinho. Porque, não sei, eu agora estou a brincar, mas falando um bocadinho mais a sério, tem de haver qualquer coisa que se possa fazer. Epá, não há um avançado a custo zero. Avançados a custo zero, mais cristianos, quer dizer, já chega. Agora... Não, é que nesta altura não podes fazer contratações, só se... Não sei como é que se desenvolveu aquele processo para vir o tal. Essa tendência, contratar jogadores a custo zero, não sei. Essa tendência do ter de se mexer sempre, quando as coisas estão bem, quando as coisas estão mal, não, pronto. Cada vez que a coisa está mal, tem de se mexer forçosamente. Óbvio, opá, ainda bem, vamos mexer, mas quer dizer, vamos melhorar. Exemplo, isto aplica-se a várias coisas. Quer dizer, então o mercado de inverno, a equipa está mal, ou seja, mandamos embora o Edson e vamos buscar o Cristiano. Então, quer dizer, a coisa está mal, é preciso mexer e mexemos assim. E aqui é o mesmo, é um caso análogo. Quer dizer, o jogo não estava a correr bem. As coisas não estavam a funcionar no último terço do campo. Então vai-se resolver com o Saleiro. Quer dizer, do mal ou menos, não é? O Saleiro não vem trazer nada de novo ao jogo. Quer dizer, vem, só que não é bom. Ele não podia fazer outra coisa. Põe-te no lugar do homem. Ele não podia fazer outra coisa. Tem um ponto de avança no banco, não tem mais nada. Ele não podia fazer mais nada. Pode meter o Salomão mais cedo e meter mais gente a jogar para a Postiga. Pode apoiar um bocadinho melhor a segunda linha de atacante. O problema é que vocês tiveram azar e tiveram muitas lesões. E acho que essas opções... Pronto, mas estamos aqui a falar dos fatores que se podem contar. Sim, não, estamos a falar dentro do jogo. Era óbvio que o Vukcevic ou o Valdez jogariam. Se tivessem condições, jogariam. Eu estava a reforçar o que estavas a dizer, não tem ninguém. E Jorge, ainda me vais explicar como é que o Vukcevic não joga à ponta de lança. Ao lado do Postiga, é uma coisa... Ele a melhor época que faz em Portugal, acho que faz uns mais 10 anos. E ele já demonstrou... E jogava ao lado do Lietz, era uma coisa espantosa. E deixou de jogar aí. Pois. Ele já demonstrou que gosta de jogar aí, que gosta de fazer golos, e é lá que ele, na minha opinião, que é mais produtivo. E nestas horas... Era uma boa solução. Nestas horas onde... Mas quer dizer, é aquela velha história do puxas o cobertor para tapar a cabeça e ficas com os pés de fora. Tirando o Vukcevic da ala e metendo o Vukcevic ao meio, então quem é que vai jogar para o Vukcevic? Tens o Salomão, tens o Matias, tens o Valdez. O Matias não para a ala, mas tens jogadores para jogar atrás. Como se tentou no início da época, na minha opinião, Valdez e Matias ao mesmo tempo não funcionam. É difícil, é muito difícil. Não funciona. Martins e Amar também não faz. Agora, ainda se falou para o jogo contra o Benfica, ou pelo menos eu li em qualquer lado, que ainda estava em cima da mesa a possibilidade de jogar Abel e João Pereira na ala direita. Eu perguntei isso mesmo durante o jogo. Que na minha opinião se calhar não tinha corrido assim tão mal, por causa também de quem está do outro lado, que é o Benfica, e porque também a gente não pode jogar só cá atrás, e também é preciso pensar um bocadinho no ataque. O João Pereira também acaba por não fazer um grande jogo porque não lhe deixam, porque lhe dão muitas preocupações. Mas não achas que o João Pereira... E do Eitan também. Pronto. Já lá vamos aos destaques. O Coentrão, pronto, nem vale a pena, porque de facto é um rapaz fora de normal. Ó Jorge, diz-me só uma coisa, mas não achas que... Deixa-me só por o que vinha agora ao João Pereira, porque de facto ele acaba por neutralizar, não só pela sua eficácia defensiva, mas também pelo seu empenho ofensivo, acaba por limitar o João Pereira muito do meio campo para trás. E depois isso vai se refletir também no jogo do Sporting a nível ofensivo, porque o João Pereira acaba sempre por ser uma grande ajuda no ataque pela sua velocidade e pela sua e também pela sua entrega ao jogo, que o Sporting ficando sem isso, perde-se logo quase metade da canalização ofensiva. É o tal castelo de cartas que tu dizias. Mas diz-me só uma coisa, Jorge, é sobre isso mesmo. Não achas que, deslocando o João Pereira para o meio e metendo o Abel à defesa, não achas que passas um bom lateral direito para um extremo direito banal ou medíocre? Assim, o João Pereira nunca foi um extremo por aí além. Ele no Benfica... Quando o termo comparativo é o Abel, quer dizer, esse homem é uma máquina. Não, mas o Abel tem vindo a demonstrar nos últimos tempos, na minha opinião, que é bem capaz de fazer esse papel se tiver o João Pereira à frente dele, que vai ajudando, em alguns casos. Na minha opinião, se calhar teria sido melhor optar por este esquema, lá está, por dar mais profundidade ao Sporting, sem perder a presença do João Pereira na lado direito da defesa, que acaba sempre por ser útil, porque quanto mais não seja rápido, é bastante rápido, e o Abel não o é. Mas pronto, acho que é capaz de ter partido um bocadinho por aí. E diz-me uma coisa, eu por acaso pensei nisto antes do jogo, falava-se muito quem é que ia jogar do lado esquerdo, era o Grêmio ou o Torcy Guilherme, houve essa dúvida até à hora do jogo. Não achas que... Eu, pelo menos, da única vez que eu vi a jogar naquela posição, até gostei, mas não era mal pensado jogar o Abel do lado direito e o João Pereira do lado esquerdo. Ele jogou, o João Pereira, com a Espanha, jogou a lateral esquerdo e fez uma boa exibição. Eu tinha pensado, era na situação ao contrário, jogar o Abel no lado esquerdo. Ele já o fez também algumas vezes, sobretudo para tapar buracos quando é preciso, mas é complicado estar a fazer adaptações, e eu, em parte, até aí percebo um bocadinho o Paulo Sérgio, que é preciso, pronto, no caso em que não há Carriço, é preciso o Torcy Guilherme no meio, porque é bastante alto, e o Benfica tem jogadores muito altos que poderiam causar muito perigo no meio da área, e ele optou por não fazer adaptações e por cingir ao Grêmio no lado esquerdo da defesa e manter o Torcy Guilherme no meio. E agora, essa questão do Abel ou não jogar, e, para mim, ele jogava, se tivesse de jogar em algum lado, seria no lado direito, atrás do João Pereira. Uhum. Pronto, vamos só às declarações do Jesus e do Cabral no final do jogo, antes de passarmos para o homem do jogo. Tiago, queres começar? O Jesus veio dizer no final do jogo que foi uma vitória sem contestação, que o Benfica foi melhor, que durante a primeira parte o Sporting não apareceu porque o Benfica foi melhor. E o Cabral veio dizer totalmente o oposto, a dizer que o Sporting nunca foi inferior ao Benfica, que o Sporting não jogou assim tão mal. Qual é a tua opinião, Tiago? Com quem é que te revês? Epá, a gente falou disso um bocadinho há bocadinho no, sim, no era princípio só para... do Valendo na Rede, da emissão. Epá, eu diria que o Cabral, pronto, diz aquilo que tem de dizer, não é? Diz aquilo que qualquer treinador diz, para além disso, diz aquilo que o adjunto tinha de dizer, não é? Obviamente com o adjunto que está a treinar a equipa, digamos, por ocasião, não chegava lá e diria que a equipa não está bem, ou que falta alguma coisa à equipa, quer dizer, isso era gravíssimo, não é? Isso era descredibilizar o trabalho do Paulo Sérgio. Portanto, ele é um retrato daquilo... Ah, mas já se viu tantas vezes os treinadores chegar no final do jogo e não, dizer, tá bem, dizer Omar, que não jogaram bem, tá bem, e que a equipa não teve bem. Não interessa, tens de perceber que aquele é um dos braços do Paulo Sérgio, digamos assim, não é o treinador. Daí que se um treinador não diria isso, quanto mais o adjunto. Portanto, ele é, não me levem mal a expressão, mas é um bonequito, pronto, que chega ali e diz aquilo que toda a gente diz. Temos de trabalhar mais, o jogo não foi mal, acho que foi bem repartido. E pronto, isso fiz, ele disse pouco mais do que isto. Posso estar enganado, mas foi isto que eu acabei de dizer. Sim, em 5 segundos. Pronto. Daí que tenho, pá, obviamente concordo mais com o Jorge Jesus, não só por ser o meu treinador, mas porque de facto o Benfica esteve muito melhor. Achas que o Benfica foi muito melhor na primeira parte? Eu, como eu disse há bocadinho, foi uma primeira parte bem dividida. No entanto, sim, nota-se que o Benfica, em ambas as partes, em todo o jogo, soube controlar melhor, soube estar mais presente, e fez uma coisa, e era isso que há bocadinho ia dizer ao Jorge, e te ia dizer a ti também, não afunila, e o Sporting tem de resolver isso mais cedo ou mais tarde. Tem um meio campo, vá, passa a expressão, afunilador. Aquilo ou vai pelo meio ou não vai. Pronto. E o Benfica não deixa passar pelo meio. E o meu destaque, daqui a bocadinho, o meu homem da semana, não do jogo, vai para isso mesmo. E já te vou dizer qual é que é. E provavelmente, falando assim, já sabes qual é que é. Pronto, e o Benfica tem mérito aí. O Benfica sabe tapar. Nas aulas, sempre que o Sporting tentava ir mal, muitas vezes através do João Pereira e pouco mais, sempre que o Sporting tentava, estava lá com o Andrão. O Gaetan estava lá para pegar na bola a seguir. Portanto, o Pereira basicamente não podia arriscar muito, porque pronto, o Coentrão sabia tirar, o Gaetan sabia correr, portanto não dá para pegar mais. Pelo meio, Javi Garcia. Mais tarde, Ayrton e ainda Carlos Martins a fazer um bom serviço, tanto para trás como para a frente. Portanto, o Sporting esteve sempre fechado e o Benfica soube dominar. Diz-me uma coisa, não sei se concordas com isto, antes que eu calculo que não vai ser a tua figura da semana, mas gostava de saber a tua opinião antes de passarmos ao Jorge. O Javi Garcia, ele tem feito provavelmente a melhor época deste ano no Benfica, na minha opinião, porque está sobrecarregado, já não tem o Ramires para ajudar, e o Gaetan e o Salve não são propriamente médios que saibam defender, ou bem, pelo menos. O que é que estás a achar do Javi Garcia? Não achas que ele está mesmo num dos melhores momentos deste ano no Benfica? E aí é que te enganas, porque... Era essa a tua figura da semana? Ia ser a minha figura da semana, sim. Daí eu estava desconfiado que ele escolheu o Gaetan, por isso é que eu... Daí não gostei assim tanto da exibição do Gaetan, e já te posso explicar porquê. Falha muito a defender, parece-me. Sim, muito sim, mesmo. E pá, já podemos falar sobre isso, mas relativamente ao Javi Garcia. Então pronto, então, se é essa a tua figura da semana, vamos fazer. Então posso falar do Gaetan, se quiseres, fazemos ao contrário. Estou falando do Gaetan, eu estava mesmo desconfiado que ia escolher o Gaetan. Obviamente tem um bom jogo, tem rasgos de genialidade ali à torta e direito, há que dizê-lo. Olha quem chegou. Já cá faltava. É impressionante. Isto até estava a correr bem, a gente estava aqui a ter uma conversazinha saudável. Espetacular. É pá, vou. Pronto, chegou o nosso comentador Guimarães, para quem não percebe. Como já devem ter percebido. Pronto, era isso que eu ia dizer. Cá está João Monteiro. Olá, João. Olha, eu sou a Amélia, não sei do que é que estão a falar. Olha, lavaste as mãos antes de ir para aqui, Ana. Eu vi o autocolismo ao longe, mas não... Eu estava a pensar que ele nem vinha. Acaba lá, Tiago, antes disso, deixa-me só provocar. Correu bem o jogo desta semana, não foi? Ganharam, não foi? Ganharam. O Porto? Jogo, lá está. Ah, contra o Nacional. Eu adivinhei, eu tinha um feeling, eu tinha um instinto eu na mesmo. Cueca. Eu estava a sentir que o Porto ia ganhar, meu. Apostei no Bet & Click. No Bet & Click. Não podes dizer, não podes dizer. Não existe isso, não existe. Não, é no site de apostas, não é no... Não podes dizer marcas, pá. Mas eu não disse marcas. Mas alguém disse marcas aqui. Mas agora vocês acreditam em tudo que as pessoas dizem. Vai a paz. E não é Bet & Click. Continua. Estava-te a falar dos tais rasgos de genialidade que o senhor tem, porque se fires bem foi ele que pôs nos contra-ataques, principalmente na segunda parte. Que essa é outra das coisas que eu te posso falar acerca do Sálvio, que é um jogador, digam-me o que me disserem, pá, não é um gajo para lançar contra-ataques, porque acho que é um jogador com pouca velocidade. É a minha opinião. E vai sempre ser a minha opinião. O Gaetan diferencia-se por isso. No entanto, se vires a qualidade e a capacidade técnica entre ambos, vês que aí o Gaetan peca um bocado e não é, por exemplo, um jogador tão esforçado como é o Postiga. Ou seja, falta-lhe ali talvez um treinador de vez em quando grite um bocadinho com ele. E ele, acho que de certa forma, vê-se como um privilegiado, porque não há muito mais gente para compensar o lugar dele ali na esquerda mais subida. Tirando o Coentrão, mas o Coentrão, pronto, tem que estar lá atrás. Daí que o Gaetan, de certa forma, todos os dias, ao entrar em campo, deve pensar, pá, também não tenho mais ninguém para me tirar daqui. Portanto, estou cá bem. E, portanto, é um jogador que é para desenvolver, mas não deixou de fazer um bom jogo. Não deixou de fazer um bom jogo por causa disso, obviamente. Pronto, Jorge, e a tua opinião, antes de passarmos aqui ao... Estávamos a falar aqui dos comentários do Jorge e do Cabral. Da documentação. É o efeito do Guimarães, isso provoca em mim uma... Pronto. Eu não ouvi, como é óbvio, como estava a sair do estádio, ainda por cima, cabisbaixo. Não ouvi os comentários dos treinadores, neste caso do treinador do Benfica e do adjunto do Sporting, mas por aquilo que vocês me contaram, acho que fica um bocadinho entre os dois. Não acho que o Benfica tenha feito um jogo louco. Achas que foi o suficiente para ganhar? Jogou aquilo que o Sporting deixou, que foi mais do que é suposto. Pronto, o Benfica obviamente controlou a vantagem, fez aquilo que tinha a fazer, fez dois golos e foi-se embora. Não acho que tenha sido um jogo de domínio assoberbado, até porque o Sporting chegou a lutar e chegou a lutar pelo jogo sem grandes argumentos, mas esforçou-se um bocadinho. Agora, acho que aquilo que o Cabral disse também, não acho que o Sporting não discutiu o jogo de igual para igual. Se o tivesse feito, tinha-se notado na segunda parte que a gente estava com homem a mais, e isso não se notou, o que é estranho. Ou seja, o Sporting está a jogar contra 10, tem de cair em cima, tem de asfixiar o Benfica. Exato. A segunda parte toda, e não consegue fazer, e em alguns momentos em que conseguiu chegar mais à frente e impor um bocadinho de pressão na defesa do Benfica, é sempre daquela maneira muito atabalhoadazinha, muito devagarinho, muito a passo, muito nervoso, com muito medo do contra-ataque, e acaba por não assumir que quer ganhar o jogo a todo custo, E obviamente quando não se assume é muito difícil de o conseguir. Pá, não me levem mal a pergunta, mas quem foi o defesa esquerda do Sporting? O Grimi. É que eu não ouvi. E daí que eu não sei, não estou mesmo a gozar, não sei quem é que foi. Então ele está ligado ao primeiro gol do Benfica. É ele que deixou o Sálvio fugir. Ah, pois é, faz pois é. Fugir. Sim, tens razão. Sálvio passou pelo Grimi como se o Grimi tivesse estacionado. Não, mas o Grimi ainda por cima estava um metro à frente do Sálvio. Ele deixou-se antecipado de uma forma que ninguém consegue perceber. O Sálvio, na minha opinião, não é assim tão rápido. O Grimi também não será, é um bocadinho gordo. Mas fica aqui entre nós. Oh, Jorge, só uma coisa curiosa que eu gostei. No... Vais falar no Manis. Falou-se em gordo, vais falar no Manis. Não, por acaso não. Essa foi essa que eu achei engraçado. O gajo meteu o Manis, porque o Manis vai resolver o jogo. Não sei. Não sei se foi na tentativa de tentar sofrer menos. Era para o aplauso. Qual? O que eu te queria perguntar sobre o Cabral, que foi uma declaração curiosa do senhor. Ele disse que, na segunda parte, o Sporting, se tivesse jogado contra o 11, teria sido mais fácil, porque tinha mais espaços. Epá, isso é aquela... De certa forma faz sentido. De certa forma faz sentido. Faz porquê? Faz. Onde? Desculpa lá, o próprio Jorge Jesus admitiu que ele teve de recuar as linhas. O próprio Jorge Jesus diz assim, o Jorge Jesus é bom, atenção, foi ele que disse, não sou eu que digo. E ele disse algo do género, já não me lembro bem, o Tiago é que me pode ajudar. Ele disse que mesmo a jogar com 10, eles podiam ter feito um bom jogo e até podiam ter marcado mais, como é que ele disse, estrategicamente, taticamente estivessem bem. E ele próprio admitiu que a jogar com 10, taticamente eles não estiveram muito bem. Portanto, houve ali algumas dificuldades. Mas faz todo sentido, repara, quanto menos jogadores tu tens, mais vais ter de fechar. E onde é que vais ter de fechar mais? Cada vez mais atrás. Mas na segunda parte o Benfica não deixou de atacar. E o problema é esse. É quando se está a jogar com 10, quem está a jogar com 11 tem de anular completamente o jogo do adversário do meio campo para a frente. Obrigatoriamente, tem de asfixiar. Exato, o Jorge tem razão nisso. Ainda por cima o Sporting é uma equipa pouco eficaz. Portanto, o Sporting, para marcar ou um ou dois golos, tem de fazer 50 ataques. E tem de ficar lá a segunda parte toda, tem de asfixiar. Até eles ficarem nervosos, até aparecer uma brechazinha e dê para fazer um golo de cada vez. Pá, tinha de ter... Tu tens razão no que estás a dizer, isso, os 11 jogadores. Mas o Sporting tinha de ter tido consistência para assustar. E pelo menos a mim não me assustaram. Sim, claro, pá, mas isso quer dizer, tu não consegues engatar uma miúda, por mais charmoso tu fores, se ela não tiver o mínimo de margem de manobra, não é? Portanto, o tango dança-se a dois, não é? O Benfica tinha ali uma pequena fraqueza e o Sporting não soube aproveitá-la, claro. Pá, quando há de um lado há fraqueza, do outro lado há que saber aproveitar. Pronto, mas aproveitando a tua metáfora, tu não podes engatar uma rapariga se não falas com ela, sequer. Sim, claro, foi assim que tu conquistaste. Achaste a tua. Ah, porque... Quer dizer, e o Sporting... brincar. E o Sporting, aquilo que tentou fazer foi pescando o olhinho e mandando cartinhas, continuando a tua parvoíce, né? E não, como disse o Tiago, não assustou, não ameaçou. Pronto. Pronto, João, entraste há pouco. Ninguém estava à espera da tua presença, portanto, João, a tua análise sobre o jogo. Ainda? Não vi. Não vi. Muito breve, se faz favor. Não vi o jogo. Estava a dar a novela. Não consigo fazer análise porque não vi o jogo. Peço desculpa aos nossos ouvintes. E às nossas ouvintes. Por desculpa. Também não tens parte. Alguém me vai explicar o que é que este gajo veio aqui fazer hoje. Vamos mas é a figura da semana. A figura da semana. Pois bem, esta semana não temos a figura da semana, temos a figura do jogo. Tiago, queres começar? Queres-me dizer qual é que é o teu... Embora já tenhas dado a entender, não é? É um bocadinho estragaste. Diz bem então, é o Javi Garcia, não é? Já não tem a mesma força, mas sim, é o Javi Garcia. Porquê? Isto porquê? Porque eu quando jogava futebol... Tinhas 3 anos? É verdade. Não, mas pá, sempre tive uma paixão assim, pá, por jogar a médio centro e jogar a médio defensivo. É pá, e para mim... Eu pensava que ia dizer que sempre tive uma grande paixão pela Javi Garcia sim, também, e ia-te chamar de nomes, mas tenho bastante. E sempre tive uma grande paixão por esse lugar, e porque é um lugar que, tipo, underdog, passa sempre despercebido. E se nós analisarmos de perto, este jogo foi muito Javi Garcia, foi muito meio campo defensivo, mas acima de tudo foi muito meio campo central. E acho que o Javi, para mim esteve espetacularmente bem, não falhou nada, e era aquilo que me estavas a dizer, se a época dele foi muito boa ano passado, este ano então, espetacular. E tem trabalho redobrado. Sim, é verdade, é verdade. E portanto, aqueles que percebem o mínimo de futebol ou que não percebem muito de futebol, se pensam que o Ayrton entrou para o ajudar. Não entrou para o ajudar, simplesmente entrou porque... Ah, de certa forma entrou para o ajudar. Não, eu não concordo. Entrou, como dizia o Guimarães, porque era necessário descer linhas, porque o Jardel já tinha levado uma caixa porrada no alto dos cornos e também já não estava muito bem. E acho que era... Pronto, estás a ser bruto também. Estás a ser bruto, aquilo foi um choque perfeitamente casual. O outro... Sim. Não estava a criticar, foi mesmo assim. O outro também não ficou bem. Viu-se que nenhum deles percebeu o que é que tinha acontecido depois da porrada, portanto foi engraçado. Olha, e falando também do Jardel, gostava de salientar. Foi um leão, segundo o Jesus. Não é por o Jesus não deixa de ser antagónico. Ele até disse. Não foi por Jesus ter dito, mas para mim fez um jogo muito bom. Fez um jogo muito bom mesmo. Aliás, e não era fácil um cego que estivesse a ver o jogo. Isto é uma metáfora a Guimarães. Um cego que estivesse a ver o jogo não tinha metade de diferenças entre Sidney e Jardel, na minha opinião. Até porque não vi. Lá está. Pá, mas acho que me fiz entender. Não, para mim o Jardel também esteve muito bem, mas homem da semana do jogo, Javi Garcia. Pronto. Jorge, e o teu homem do jogo? É difícil, eu sei. Podes dizer do Benfica, se quiseres, ninguém te impede. É não, olha, mal de mim, pô. Não, vai ser do que eu escolher aqui uma figura da semana ou do jogo. Deixa-me apostar, posso apostar? Acho que vai escolher o Matias. Não, eu acho que ele vai escolher aquele gajo que estava na bancada centro e que atirou a cadeira a 100 metros de distância. Fui eu. Não fui. Não, como é que se diz? Não, acaba lá que eu depois já te vou fazer uma pergunta. Não, mas podes dizer que assim eu vou pensando. Ah, vais pensando, ok. Como é que se viveu isso no estádio? Estavas próximo do confronto das carros com a polícia? Estava não tão próximo. Estava a uma distância de segurança, como é óbvio, mas acaba por ser giro. Foi engraçado. Foi, porque o jogo estava a ser tão mediocrezinho para o meu lado. Ao menos eu tinha vários sítios para onde olhar e estava entretido. E ao menos o bilhete valeu qualquer coisa à pena. Não foi, era para a modalidade que eu queria. Eu queria ver futebol e fui ver boxe. Mas valeu a pena, já não se perdeu tudo. E com isto, figura da semana... Do jogo. Do jogo... vou ter mesmo de escolher o Matias porque não há mesmo mais ninguém. Pois, não há mesmo mais ninguém, mesmo... Ou Paulo, talvez o Paulinho, o roupeiro, acho que ele teve bem. Ele teve bem. Ele tem tido uma boa jornada. Mas só para isto, de facto, quando chegamos a este ponto em que não temos alguém para escolher, para se destacar de verde e branco, isto é o sinal que, como já não houvesse muitos, que qualquer coisa está gravemente mal. Não sei se isto pode dizer, mas pronto, está mal. Está sério isto. É um pleonasmo propositado. É para salientar. Exato. É para salientar que isto já não está, vai está gravemente péssimo. Lá está. E pronto, não tenho. Não há. Ou se houver, é o Matias, vá. Que tipo, prémio de consolação. Pronto, o João Monteiro também não... Como não viu o jogo, nem lhe vou perguntar qual é que é o filme. Ele nem sei o que é que ele veio aqui fazer. Vamos então para o Fora de Jogo. O Fora de Jogo da Semana. Pronto, esta semana é igual. Não, não temos o Fora de Jogo da Semana. Temos o Fora de Jogo. Do jogo. Do jogo, lá está. Que engraçado. Jorge, queres começar? Quero. O fora de jogo é bem mais fácil do que a figura, porque tem de ser, e tem mesmo de ser, e vou aleijar os meus colegas de comentários, se eles não partilharem da minha opinião, que o fora de jogo tem de ser aquilo que se passou na bancada topo, qualquer coisa, norte ou sul, ou como é que ele se chama, com a claque da Juventude Leonina e com os agentes de segurança da PSP, que eu há bocado brinquei que ainda dá para uma pessoa se entreter e olhar e rir e não sei o que mais, mas não é admissível. Não é admissível que pessoas que vão lá ver a bola, como todos nós, tenham de sair à meia hora de jogo porque querem garantir a segurança dos seus filhos e dos seus pais, pessoas mais velhas e pessoas mais novas, não podem assistir ao jogo para o qual pagaram porque não há condições de segurança para isso. E, de facto, foi um espetáculo de barbaridade perfeitamente desnecessário e evitável. Muita tensão acumulada, derivada também do mau período do Sporting e da envolvente do jogo que não estava a ser famoso. Mas, quer dizer, não há desculpa. Não há desculpa para as cenas que se assistiram. Pancadaria forte e feia, como se costuma dizer, e um desrespeito, em primeiro lugar, um desrespeito pela polícia, e por outro, pelo resto das pessoas que vão lá ver o jogo e que não dão para aturar isto, e é triste, é muito triste. Mário, sabes, e agora porque não temos o Jorge, sabes que o Benfica vai pagar uma multa maior do que o Sporting? Oh, é bem feito. Estragaste-me a surpresa. O João estava aqui a dizer para eu te picar com essa. Eu nem sei porquê. Agora que estava a falar. Mas porquê? O que é que vocês fizeram? Não, o João estava-me aqui a mostrar uma notícia. e o Benfica teve uma multa superior ao Sporting sobre o comportamento das claques. O Benfica teve 1.650 euros de multa e o Sporting teve apenas 1.500. Já viste? Mas porquê? Alguém... Não, pá, os confrontos. Porque os do Benfica são mais feios e, tipo, e assustam também... as criancinhas, percebes? Agora, tipo, agora o pessoal diz assim, pá, estes gajos são tão feios, parecem animais, parecem bichos. Devia haver uma lei que proibisse esses gajos de andarem na rua, percebes? E pronto, pá, e multaram os gajos por mais 150 euros. E acho muito bem, pá, e acho muito bem, pá. E quem é que paga isto? É o povo, pá. Senta. Acaba, Tiago. Pronto, não é só para realçar a capacidade de justiça que a nossa Liga Portuguesa tem. Acho que pronto, era só preciso dizer isto. Está a chorar, né? Já está a provocar. Fué, fué, capacidade de justiça da nossa Liga, fué. Lágrimas, olha que vais estragar o equipamento da rádio. Sim. Oh, Tiago, olha que estragas, meu. Não, opa, por acaso eu não sei, não percebo porque é que é essa diferença do valor das multas, mas... É bom, não sei, isso há alguém que sabe mais do que nós a estar a avaliar isso. Não sei também o que é que se passou, confesso que não sei o que é que se passou depois do jogo. Ouvi dizer que também houveram confrontos sérios a seguir ao jogo fora do estádio, que pronto, como vocês sabem, é claro que o Benfica sai depois e os adeptos de Sporting também não vão ter ido lá pagar imperiais e deve ter havido também uma sequela daquilo que se passou lá dentro, mudando um dos intervenientes. Sendo cá fora deve ter havido pancadaria entre verdes e vermelhos. Eu tenho amigos que moram a pé do estádio e disseram que viram pessoal com tochas, tiros de caçadeira, acho que aquilo foi uma festa espetacular. São todos uns vândalos. Profista. Não sei, acho que fora não. As laranjeiras, grande parte deles. Mas como nós não sabemos tudo aquilo que se passou, sobretudo depois do jogo, acho que quem está a avaliar isso há de ter os seus motivos e mesmo assim 1.500 euros, quer dizer, alguém os vai de pagar, eu não sou, graças a Deus, mas não é nada, assim, não é nada dinheiro, porque eu também acho que para estarmos aqui a discutir uma diferença de 100 euros de multa ou 150 euros de multa, é acaba por ser parecido. Mas é engraçado, mas segue o jogo. Pronto, esta semana não vamos ter notícia da semana, que não vale a pena, estamos só a concentrar no jogo. Não há nada de especial. Portanto, vamos passar logo para a zona de apostas. O que é que me dizem? Então vamos a isso. Pá. Zona de apostas. Esta zona de apostas, João, vou começar por ti, que ainda falaste tão pouquinho hoje. Graças a Deus. Ele está tão tardinho. Queres começar por qual? Vamos começar pelo Porto. Olha nesse Porto, João. O Porto ganha, obviamente. É assim, se o Álvaro Pereira e o Falcão não soltarem a lesionar, porque é possível, que eles ainda estão em recuperação, com o jogo do contra o Sevilha. Fala mais alto. Acorda, pá! Desculpa, estou a pensar, é que estas barras azuis estão a mexer com a cabeça. Pá, se ninguém se lesionar e se o Porto não tiver de mudar a sua estratégia, porque já deu para perceber que o Hulk, como ponta de lança, aquilo não vai a lado nenhum. Pá, o Hulk é forte, é no lado direito. E o problema de pôr o Hulk a ponta de lança é que o Hulk não é ponta de lança, primeiro, e segundo, mais ninguém desfalca o corredor direito como o Hulk faz. Portanto, se o Falcão for de grilo, o Vilas Boas não vai confiar no Walter. É a malta do Norte, isto. Não vai confiar no Walter, vai pôr o Hulk a ponta de lança. Olá, e está tudo tramado, porque é perfeitamente possível o Porto... Isso quer dizer o quê? Que perdem ou que ganham por menos? Não, é que é muito mais complicado ganhar, mesmo contra o Olhanense, percebes? Uhum. Pá, se fosse contra o Benfica, era facílimo. Assim é mais complicado. E tu, Tiago, Benfica Marítimo, prognóstico para o jogo? Pá, também está a ganho. Achas que o Porto vai tombar em Olhão? Pá, eu já não digo nada, porque sabes que... Depois de tentar ouvir aí o nosso colega que está sentado ao teu lado hoje e que não falou muito... Ele hoje está com sono, ele hoje não está. Pronto. Não, desculpa, só para adicionar uma coisa. Não te esqueças de dizer que se o Benfica ganhar contra o Stuttgart, continua na Liga Europa e não é propriamente bom para eles, porque vocês não têm equipas... Vocês não têm equipas. Jogadores. Vocês não têm equipa para estarem em três frentes. Não estão. A gente vai ver isso. Vocês vão ficar todos rotos com a Liga Europa. Vão ter de se concentrar na Taça de Portugal, que vão jogar contra o Porto ainda, e que o Porto não vai dar bicada, percebes? Ainda tem o suposto campeonato para ganharem. Vocês em três frentes, tu achas mesmo que o Benfica tem equipa? Vocês rezem para que vocês saiam de pelo menos uma competição. E se eu fosse a vocês, dar uma de inteligente, largava o campeonato e concentrava-me na Liga Europa e na Taça de Portugal, porque o campeonato vocês já não ganham. Portanto, a única hipótese que vocês têm é de ganhar a Taça de Portugal, que dá um lugar para a Europa, se não me engano, ou então... Tá? Pronto. ou então e para a Liga Europa, porque campeonato nem, esquece. Vocês não têm equipa para três, não têm equipa, nem o Porto tem equipa para três frentes. Temos de ganhar a Taça de Portugal. E foi por isso que vocês saíram da Taça da Liga também, foi por escolha. O Porto é equipa, é, o Porto é o clube que mais sabe gerir as frentes, as frentes então, de ataque. Foi por escolha. Diz? Perderam porque quiseram. Não, lá, a questão é esta. Simplesmente, o Vilas Boas tem perfeita noção dos jogadores que tem e daquilo que pode fazer. É um homem inteligente. E guarda a melhor frente de ataque, a melhor equipa, o seu melhor 11, tanto para a Liga Europa como para o campeonato. Não se põe a inventar. Opa, vocês querem ganhar tudo. Vocês não têm tanto? Vocês querem comer tudo? Têm um estômago pequeno? O que é que vocês querem fazer? A gente vai ver. Depois vamos ver. Eu vou-me rir. Os vossos jogadores vão ficar todos rotos e vocês vão ganhar zero. Mas vai ser giro. E depois eu vou estar cá para dar uns beijinhos. Vocês, de pequenos que são, mentalidade pequena têm, não é? Portanto, nós é que somos os pequenos! Não olhes altos voos, há que nós é que somos isso. Os pequenos, peraí. O Porto e o Benfica são duas equipas grandes. Sabes qual é a grande diferença? É que o Porto tem mentalidade grande, o Benfica tem mentalidade pequena. Já queres um pequeno exemplo? Sabes aquela coisa que saiu no Facebook, aquele vídeo que saiu no Facebook, daquele miúdo do Benfica, a dizer que o que separa o Benfica do Porto é uma linha, são 6 milhões? Mas isto é giro falar e tu vais gostar. Sabes porquê? Porque assim, até algum tempo atrás, o Benfica apoiava-se na sua história para dizer qual era a diferença entre o Porto e o Benfica. Sim. Os supostos títulos e aquilo tudo que ninguém vê e que tu nunca viste nenhum europeu. Mas pronto. Agora, teve de mudar. Teve de dizer que o que separa o Porto do Benfica é uma linha. Afinal, são os adeptos, já não é a história. Afinal, agora são os adeptos. Porquê? Porque o Benfica evoluiu. O Benfica começou a perceber que, de facto, é preciso falar. E buscar argumentos para conseguir emancipar o Benfica. Porque senão, quem olha para aqui para dentro não vê mais nada. Percebes? E é claro que o Benfica precisa da sua Benfica TV e precisa dessa palhaçada da linha que separa o Benfica do Porto, é uma linha de 6 milhões. É ridículo. Portanto, não é história. Olha, pega no Flamengo, que é o clube com mais adeptos em todo o mundo, milhões e milhões e milhões, e achas que o Flamengo precisa dessa palhaçada? É ridículo. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que este gajo não precisa nada a dizer. Guimarães, o Benfica ao ganhar a Taça de Portugal já tem lugar garantido. Sim, ao ficar em segundo lugar. Não, tu tinhas dito que é melhor garantir um lugar para a Taça de Portugal para as competições europeias. O Benfica não precisa, Benfica porque já está em segundo lugar, já está automaticamente qualificado. Não é isso, mas a Taça de Portugal é um troféu. Pronto, estás a fazer. Não tem a ver com qualificações. Tem a ver com o troféu em si, não tem a ver com qualificações. Não interessa. Eu falei em troféus, pá! Não, tu disseste acesso à Europa. Jorge, quem é? Pela Taça de Portugal. Continua a falar no Sporting. Sporting. Tu nem deste o teu prognóstico, não, com esta confusão toda. Deixaram-me. Dá lá o teu. Foi uma porcaria. O Benfica está a chorar. O meu prognóstico, mas estava a dizer, em princípio, em casa, está assegurado que ganhamos. O Marítimo, esta época fraquinho. Está a melhorar. Não acredito nisso. Más escolhas técnicas, uma equipa muito mais fraca em comparação com os outros anos. Olha que eles têm subido bastante. Está bem, mas brilhantismo nenhum, na minha opinião. Portanto, em casa, então, vamos ter aquilo cheio, acredito eu. Porque é óbvio que somos o clube que melhor pratica futebol atualmente, não é, Guimarães? Acho que isso é óbvio. Portanto, muitos adeptos vão ao estádio, tenho a certeza, e vai ser assim um... Olha, falhei por um golo, portanto, desta vez a ver se acerto. Aliás, a ver se falho por um golo novamente, portanto, 4-0. Ok, Jorge. E vamos ter Nacional Sporting, uma deslocação muito difícil. Não é nada bom, é? É sim, é que a piada é essa. É que todas as. Só de acrescentar. Já não há respeito. Olha, só de acrescentar visto, que vocês podem não ter o Paulo Sérgio. Vocês podem não ter o Paulo Sérgio. Então, isso é bom? Ou não? Está bem. Pois é. Está bem, mas não, eu gostava de ouvir a tua opinião sobre isso. Não, eu por acaso... Se o Sporting perder contra os Rangers, pá, eu acredito... A permanência do Paulo Sérgio depende da... Eu vou-me embora daqui, já temos aqui um moderador. Ele é chato, interrompe as pessoas e é moderador. É três Não. E para a próxima não venho, fico no bar. Fico no bar, moderador. Ah, peraí, estás a revelar antes que estavas no bar? Pronto. Com ou sem Paulo Sérgio para a Madeira, estavas a dizer é uma deslocação complicada? Não é. Complicado são os jogos em casa. Isso é que é complicado. O Sporting, todos os jogos fora são estas bons. Estas deslocações ao campo do Nacional são sempre complicadas. A chupana. Eu tenho mais medo das deslocações ao Alvalade. Mas pronto. Que é ali ao lado. Que, não sei, deves-lhes fazer mal. Pronto, pode ser que até lhes faça bem a viagem de avião e não sei o quê. Com ou sem Paulo Sérgio, ainda bem que o Guimarães lembrou isso. Vamos ver que futuro. Agora é garantir o terceiro lugar. Já nem sequer. Epá, tu fizeste a mesma pergunta na semana passada. Eu sei lá, é ganhar jogos e tentar esquecer isto e pensar no próximo ano e tentar pedir desculpa. Posso dizer uma coisa, mas não desanimes, não desanimes. É só um dado estatístico, mas sim, não desanimes. Eu batia se me dissesse isso. Sabes que o Sporting está mais longe do primeiro lugar do último, nesta altura? Mas vou-me embora. Até à próxima, até para a semana. Epá, isso também é aquela coisa que a gente falou na semana passada. Os números das pessoas olham para ele também da maneira como mais convém. Está mais perto do último lugar. Epá, está em terceiro. Sim, é uma brincadeira. Está em terceiro. Epá, pronto, é um dado giro. E o Commander, não sei o quê. Está em terceiro. Para o bem ou para o mal, está em terceiro. Não, mas o que eu estava a perguntar é se. Pronto, neste momento, primeiro que tudo, é melhor garantir o terceiro lugar. Não, não, sim, não estás neste momento a pensar já no segundo. Não. É complicado. Já pensei nisso, mas já nem me lembro. Acho que estava a chover. E portanto, para o futuro, também temos eleições para breve e espero, sinceramente, que isto dê uma grande volta. Já falando. Mas vai demorar ainda, isto é tipo a crise. Epá, eu já esperei tanto tempo, também não me importo esperar mais um bocadinho. Acho que tem de dar uma grande volta em breve, quer a nível do banco. Que era a nível de lá acima das tribunas, que isto tem de dar uma volta e o Sporting precisa de caras novas, de sangue novo, de uma alma nova, que isto eu tenho e temos todos saudades do... Ai, por acaso foi uma coisa gira, que lembrei agora, que no intervalo do Benfica Sporting, eles estavam lá, que isto não aparece na televisão, mas pronto, fizeram um passatempo em que os adeptos estavam nas bancadas, tinham, em um minuto ou dois, tinham de se lembrar das equipas, foi de salvo erro de 1991, depois outra foi de 1995 e outra da equipa de 99-2000. E quer dizer, e durante 5 minutos, pronto, tiveram os adeptos a tentar se lembrar dos nomes dessas épocas e não sei o quê, dos plantéis respectivos, e quer dizer, voltar a ouvir aqueles nomes que nos trouxeram tão boas recordações. Tipo à Costa. Completamente. Mas é que falou-se no Acosta, foi na época de 99-2000, falou-se no Acosta, quer dizer, e o estádio, a meio do passatempo que não tem, epá, não tem interesse nenhum, começou o estádio todo a aplaudir, porque de facto falta esse espírito de... Se calhar não se importava de voltar e dar uma perninha. Epá, o homem já teve 60 anos, uma coisa assim. O Acosta, não. Epá, mas estou a brincar. Estou a brincar, mas quer dizer, falta um bocadinho esse espírito de não deixar que isto sejam só memórias. Porque senão a gente daqui a bocado está com mal e fica. Começa a... Era isso que eu ia dizer. Foi boa esta. Não, que daqui a bocado o Sporting já só vive de memórias e já só vive do lembras-te do Jardel e lembras-te do Acosta e lembras-te do Di Franceschi e lembras-te desses todos. E do Lietzen também. É, mas pronto, só vive de recordações. E o Sporting não pode viver só de recordações. O Sporting tem de renascer, tem de dar a volta a isto. E quer dizer, é o que eu digo. Se o meu papá aguentou também 18 aninhos, eu também aguento se forem precisos. E de uma forma tão poética, vamos dar por concluído este Bola na Rede. Já sabem que nos podem continuar a acompanhar no Facebook, através da nossa página de fãs, ou enviando-nos um e-mail para bolanarede.escfm@gmail.com. Até para a semana. Bola na Rede.